nascendo na simplicidade e numa noite onde um astro, que não se sabe exatamente de que tipo, alguns sugerem um cometa, outros sugerem uma estrela cadente, um meteoro, a anunciar aos pastores a chegada do Rei Solar. Enquanto temos todos os confortos de nossas vidas, Jesus teve a sua existência marcada pela renúncia e pelo sofrimento, mas o sofrimento com resignação e alegria, para nos dar o exemplo, para dizer-nos: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E temos em nossos lares, normalmente, a farta comida, o alimento agradável, a sobremesa deliciosa, preparada com carinho e com amor. Enquanto o Filho excelente de Deus tinha que se oferecer para se alimentar na casa dos outros, pregando às multidões que se aglomeravam, estavam distante, ele tem que fazer o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, porque ele tinha compaixão pela multidão. Enquanto somos recebidos em nossos lares, sob abrigo, conforto, alguns do ar-condicionado, dos elevadores, das garagens, da segurança, o Filho do Homem dizia que até as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem uma pedra onde recostar a cabeça. E enquanto temos nossos carros ou a condução adequada ao nosso nível social ou a simples bicicleta, o Filho de Deus caminhava pelas areias ensolaradas da Galileia, e no único momento em que ele toma uma condução é por empréstimo, é para adentrar a cidade de Jerusalém, que eu aclamava cantando hosanas para o Rei dos Judeus. E ele tem que tomar emprestado de um jumentinho jamais montado, e chega à grande cidade montado na figura contraditória de um simples animal. E aquela mesma multidão que eu aclamava na sexta-feira, poucos dias depois, permitiu, pela nossa omissão, que o Cristo de Deus fosse crucificado em meio a dois ladrões. A nossa omissão permitiu a crucificação de Jesus. Preferimos Barrabás, o malfeitor, para atender ao desejo do sinédrio, dos sacerdotes a quem temíamos, e esquecemos e deixamos de lado o amor mais sublime do nosso Pai, por medo, por omissão, esquecendo que o Cristo de Deus sempre fora corajoso, sempre fora assertivo, quando interrogava aos apóstolos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Permitia que fosse chamado do Messias. Outras vezes, quando interrogado: bom mestre, ele fazia de questão de dizer: por que me chamas de bom? Bom só Deus, mostrando que o nosso mundo ainda é preenchido por espíritos atrasados, como somos. Mas asseverava: mas mestre, dizei o bem, porque eu o sou. E enfrentava os sacerdotes, aos fariseus, aos hipócritas, chamando-lhes a atenção inúmeras vezes, curando dentro das próprias sinagogas no dia de sábado, o que era uma afronta.